Fala Salvador, muito boa tarde, ao voo no 867, ciente da informação Kilo na posição 5. Quando possível, nossa autorização para Brasília. Tem que preparar agora, eleva um minuto para você. Eleva nossa escuta, 1867. Arbor, eleva. Arbor, eleva, 1867. Vai que todos já devem falar na intervenção hotel? Pastor 20 é o Paulo Salvador. Escuta, Paulo. Vai necessitar falar da capital. Sim, Pastor 20, reposta na intercessão. Boa tarde, André. 204. 304, boa tarde, Taxi TV, Alfa, reposta na intercessão. Alfa, reposta na intercessão. Para o táxi, Gol 4, temos 165 a bordo, 250 alterando galeão. Confirma autonomia? 165. Autonomia. 2 horas e 50. 2 horas e 50, só que teve abate 1 no Índia, ponto de espera chamar a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1-0, 1-9, bom voo. Abate 1 no Índia, quando lá a torre de respeito 9-5-4-4, certo? Após a passagem do Boeing, taxiando até o ponto de espera, ingresso via Juliette até o gate 08. Sim, se após a passagem do Boeing até o 08, ao Viafra Juliette 3804. Bom, no 867, copia? Copia, no 867. Brasil é autorizado 360, decolada 1-0, com primeira curva direita na saída Arbora Elétrica. Depois do 1-7 a primeira aerovia, pode conforme com a operação de 5042, controle 120, decimal 8. Então tá lá, aprovado o Brasília no nível 360, rota conforme o plano, altera do Lu 1-7. Colando da pista 1-0 no perfil da Arbor, transição elefa o nosso transponder é o 5042 e o controle 120 decimal 8, gol 1867. 1867, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportarei para pushback acionamento 1867, obrigado. O pastor 20 na hotel. A minha torre, 1-8-9-5. Obrigado, 1845. 4-5, no 4-5-4, mantenha, ponto espera. Será. Eu posso aéreo 2582, passou externo, baixado e trabalho. Ok, força aérea 2582. Em livre pouso, 1-0, vento é 1-70 graus, 1-09. Livre pouso na 1-0, passarela 2582. Para o acionamento, Aero Star. Eu, Serra Kilo Delta. Livre acionamento, chame táxi. Informará. O Whisky Vitor Mike no solo ao 52. Qual hangar de destino? Ok, tá livre o táxi até a EBTA. O Whisky Vitor Mike. A próxima à direita, ok? O nome é 356, deixa para 2.000 pés, o ajuste 1-0-1-8, autorizado, final do procedimento LS, repasse estabilizado. zero antes da Juliette. 220, ingresso aqui a Juliette, parte 1 no Índia. O ponto de espera chamado em 198 da sua 95. Continue entrou agora 10018, bom voo. Parte 1 no Índia, parte 1 no Índia, parte 5. 0018 a Juliette. Na 6320, acione identificação autorizada de cada mar e desça para o nível 050. Cuidado para o Dizuno, acione na 6320. Autorizado de acionamento, reporta para o Tati Centro. Aliás, reporta para o Puxper, Centro 2 e 3. Gente, o 323 tem condições de realizar embaixo, volta só o acionamento? Só o acionamento vai realizar, mas já era a posição, e depois vai informar para o pushback. Confirmando se tem condições de realizar em baixa rotação. Afirmativo, vai fazer o acionamento em baixa rotação. Gente, graças. O Fosséria 2582, no solo 4, libere na Eco e mantenha a minha escuta. Prossiga o táxi via Eco Alfa e mantém a posição na Delta. Eco Alfa, mantém a posição na Delta, o 252. O voo no 454. Livre decolagem, 10, reto a 190 graus, 10 nós. Manda para o centro da Delta. Livre decolagem, 454. Firmo, voo no 454, livre decolagem, 10. Serra Kilo Delta, livre táxi via 17, chame a alinhada e pronto para decolagem. Uma zero com primeira curva direita na saída da Eoleza Bidense. 5037 é o transponder, o controle 120.8. Confirma a saída, chama. Da Eoleza Bidense. Ael Bidev. Ael Leda Bidev. Lima Eco Delta Alfa após Bidev. Gente, 340 decola da 10, boa direita. Da Ael Leda Bidev. É, 5371 transforma 280 contra 1000. 408 ao Dazo. Azul 4089, protegimento correto, é a porta pronto para o pushback e acionamento. Preparado. Agora sim para pushback, posição 2. Gente, autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 3, 2, 3. Tá bom, bom dia. Bom dia. O Pastor 20, senhor segundo para decolagem em Salvador, tráfego número 1, é um Phenom, que vai decolar da 17 no mesmo perfil de saída e destino, ok? O Pastor 20. Pronto, o Charlie, aquilo Delta, mantém a posição, alinhado. Aquilo Delta, o senhor vai aguardar apenas 1 minuto e 30 segundos alinhado, devido a uma aeronave da Gol que vai passar o eixo de decolagem, ok? Aguarde só esse tempo para o senhor iniciar. Na 6213, chame o centro Recife, na frequência 125.1. 125, confirme a secundária, por favor. 125.1, a primária, secundária 13325. 251-3325, obrigado, bom trabalho. Máximo 1867. pastor 2-0, alinhar e manter, 1-0. Ali e manter o pastor 2-0. Kilo Delta, livre decolagem 1-7, o vento 1-80 graus, 0-9 nós. Decolagem, tá, Kilo Delta. Salvador, boa tarde, Gono 396, 1-80, descendo até 1-70. 1-396, acione identificação autorizada, chegada à Mário, desça para o nível 060. Vendo para o 060, gol no 396, pode voar, tá? Cruzada para o estado, gol 396. Gol no estado, 396. Na 6320, desça para 2000 pés, ajuste no 098, autorizada final ILS e repasse estabilizado. 098, desça para 2000, 396, pode voar. Voo 454, voo direto elétrico. Onde eleva, voo no 454. 2-0, livre decolagem, 1-0. O vento é 1-60 graus, 099. Autorizado de decolagem, passou 2-0. 0, confirme autonomia. Confirme condição. Aqui no Delta, boa tarde, contato radar, voa para o nível 380, para a Avenida. 380, vai voar direto em Seda, Serra, Kilo Delta, obrigado. Negativo, quem reportou não foi o Gol 97, era isso. Sim, desconsidero. Tráfego Salvador Azul 2759, informação Kilo, com fim 360, boa tarde. Olha o 4167, autorização Campinas. Salvador Azul 2759, boa tarde, informação Kilo, com fim 360. Caso 4167, aguarda, cópia 1 minuto, número 1. Aguardando. Azul 2759, número 2, para cópia agora. Na escuta. Novembro, informação Lima em curso, confirmou parte ao 5. Gente, confirma o nível solicitado. Gente, confia? Confia? Gente, autorizado o IGC nível 105. Decola da 1-7 com curva à esquerda na posição curva à direita no corredor Axé, aguardando, inicialmente restrito no meu país, aguardando a liberação do controle para estender para 1-0-5. O controle, a transponder é 5-0-3-5, controle em 1-2-0 desse Huawei. 4-5-4. Confirma o VOV? Gente, 04 para acionamento e táxi de chamatura em correção. Livre acionamento já. Para o táxi de chamatura em 1-9, desceu 9, 5 centímetros, 18, bom voo. 2 para acionamento, para o táxi, 1-8-67. Temos 1-8-5 a bordo, 3:22 e o alternado com fim. Confirma somente alternativo. É, com fim. Está que você havia partido no Índia, ponte para 2 e 1 na noite, 1995, altímetro no 0 no 8, bom voo. Com fim. 1018, ajustado, segue via Índia, no ponto de espera 1895, Gol 1867, obrigado, boa tarde. Tibete acionamento 4167. Confirme? 4167 da ponta do Chibec acionamento e cópia. Azul 4167 autorizado Campinas 340, decola da 10 com primeira curva direita na saída da El Leda Mótica. Lopes 10 em primeira aerovia, porte conforme rota. Transponder é 5032, o controle 120, decimal 8. Azul 4167, autorizado Campinas, nível 340, via Pesolu 10, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, Mótica, transponder 5032, controle 1208. Azul 4167, protegimento correto, autorizado, se tiver questionamento, reporte táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi, 4167. Azul 2759, copia. Ah, escuta 2759. Pontinho 360 autorizado, decola da 10 com primeira curva direita na saída Arbora Elétrica. Lopes 1121 é a primeira aerovia, pode conforme rota. Transponder 5050, controle em 120 decimal 8. Autorizado Pontinho 360, decola 10, curva direita, saída Arbora Elétrica. Lopes 1121, transponder 5050, controle 1208, azul 2759. Azul 2759, protegimento correto, reporta pronto para puxar o acionamento. Chamada para puxa, acionamento 2759. Puxa, acionamento azul 4089. Azul 4089 autorizado, puxa, vai questionar, reporta. Autorizado, Pulo Novembro, livre táxi via pista 35, chame a linha de pronto. Poxa, né, 6356. No solo, 06, direita, 1219. Olha, Brasil, 1956. Plan 3283, livre decolagem, 10, ventão 170 graus, 109. Livre decolagem de cena, 3283 até. Estou em Salvador, muito boa tarde, boa noite, 67, conta de espera da 10 pronto. Boa noite, 67, boa tarde, alinhar e manter, 10, está autorizado. Autorizado alinhar e manter, gestão 10, boa noite, 67. Plan 3283. Decolada ao 07, chame o controle 1208. 308, obrigado, boa tarde. Oi, boa tarde, Oxenea 6320, estabilizado 3072. E aguarde, pista livre, Oxenea 6320. 6320. Você escuta a pessoa da saída Arbor? 3283, contato radar, vou para o nível 360, sai da Arbor. Arbor, 360, 3283. 2954089. 6356, 5 6356, 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tente visual com tráfego, mantente residente. Oxe na 6320, tráfego à esquerda, decolando, já decolou da 35, não interfere na sua aproximação, aguarde apenas a pista livre. Eco Zulu November, decolado na sua escuta, querida. Eco Zulu November, super, mantém o nível 105, direto destino. 105 DCT, muito grato, November. Passagem para o Embraer da companhia, já livrando o 43, ok? Passagem o 409. Isso é Sul, 09 nós. Atualizado o posto, 063, já está hoje. 867, decolado ao 10, chame o controle, 120. 1208, boa. November, Zamana, 09, Mike November, Skolky Island, via de Mario Arrival, distance at level 050. Ok, Panamá, então, 0550. Solo Salvador, azul 278. 2788, prossiga. É, na escuta para autorização, Paula Ponto. Bem, só mais um minuto para a sua cópia, por gentileza. Obrigado. Está livre a atenção para 105, Juliette Quebec Pilo, reporta pingina. Quer te manter em um ponto de espera? Mantém em ponto de espera, está bom. Oxanã 6320 no solo, aos 1 direita, 1219 no solo. 219, boa. Tá, vamos ver. Boa noite, 7, radar contact, traclado, support level 360 on onboard departure. Go 1867, radar contact on takeoff, onboard LF departure, up flight level 360. Passou 20, chame o centro Recife, na frequência 125, décima 1. 125, 1, vai chamar o centro, partiu. Torre Salvador, muito boa tarde, o azul 4089, ponto espera número 2, está pronto. Azul 4089, quente, mantenha o ponto espera. Tá certo. Torre Salvador, gol no 396. No final de 4 milhas. Pegou no 396, livre de pouso, 1-0, vento 1-90 graus, 1-09. Livre de pouso 1-0, gol no 396. Autorizado, a chegada é bom, fica para 4 mil pés, o ajuste 1-08. Eco do 90 está estimando para 1-7 e 1-0, senhorita. Criado uma 710, graças. Escuta, prossiga. Paulo Afonso, 1970, decola da 10 com primeira convertida na saída Momo Transição Proti. Zulu 9 é a primeira energia após conforme rocha. Transponder é 5057, controle 120, decimal 8. Todo nível de voo 1970, decola da 10 com curva à esquerda, saída local Proti. Azul 9, e os outros pontos 5007, controle 110.8. Saída Momo, transição pro Ti. Mike Oscar. Momo, transição pro Ti para o azul 2788. 2788, protegimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Vai rolar com o pronto para o pushback. Pushback acionamento azul 2759, faixa 3, posição 3, Romeu. Azul 2759, autorizado para o feedback acionar, reporte técnico. Autorizado, chamará para o táxi, azul 2759. Oxana 6320, táxi via Alfa Juliette até Guia Mota 114 no pátio principal aqui. Alfa Juliette para o remoto 14, confirma. Azul 2759. 2759, prossiga. Alguma possibilidade de tentar coordenar junto ao controle Salvador, 1500 pés até o Parada da Barra? Vamos coordenar aqui, já respondemos o seu. Pela atenção, obrigado. E esse que já apontamos, agradecemos. Fala, confirma, 320. Alfa Juliette, vai para a remota 14? Afirmo, remota 14 no Pátio Vistó. Azul. Pode colar de usar com a linha mantenão 904089. Azul 4167, livre da colagem. O vento 180 graus, 10 lanche. Minha colagem 496. 396, bom dia, taxinha via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Azul 2759, na escuta? Na escuta 2759. O controle nos passou a informação que no caso seria necessário que o senhor saísse visual. No caso, modificaria o seu plano, entendeu? Ok, 2759. 2759, abaixo para o táxi. Passa para o táxi com 85 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna vitória. Taxinha via parte 1 no Índia, posso te para chamar Tony 1-8-95, altímetro 1018, bom voo. Taxi via Índia, posso esperar 1-0-1-8-95, com 1-0-1-8-95, eu preciso 2-7-5-9, graças. I am a Mike Poveda, descend 2006, 1-8-1-0-1-8, clear the final ILS approach, report established for localizer. Okay, we step down 2,000 feet, 1018, and cleared for the ILS. Say which runway, is it 10 for 909 Michelember? Olha, o Azul 4167, boa tarde. Azul 4167, boa tarde, contato radar, sua para o nível 340 após 2000, voe lenda. 340, 2000 lenda, obrigado. Azul 4089, livre da colagem 10, vento 170 graus, 109. Isso é no 4089. Any chance climb, flight level 380 at final. Ok, contact now, it's center frequency 1-2-8-8 and coordinate the flight level with them. Ok, we'll fit now receive for 1-2-8-8. Do you have a secondary frequency? 1-2-6-0 or 1-3-3-2-5. 1-2-6-0-3-3-2-5. Thank you, have a good day. You too. Azul 2790, informação Lima, confere, autorizado 180 para Lençóis, decola da 1-0, com curva esquerda na saída Momo, transição VATAP. Transponder 5073, controle 1-20-8. Azul 2790, cotejamento correto, na porta pronto para o pushback acionado. Azul 2759, livre decolagem, 10, vento é 190 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, 10 Azul 2759. Confio para o controle. É o voo. Bom 255, acione identificação autorizada. Chegada bom, se desça para o nível 050. Estado, chegada a man. Desça e mantenha 4 mil pés, 1018 ajustes, 6315. 4.018, controle Salvador, Azul 2759, boa tarde, saída arbórea. Boa tarde, OTAN 3805. Saída. Sobe de guia, 360, saída arbórea, Azul 2759. Terra. 3805. 3805, boa tarde, formação Lima em curso, copia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 190 com a primeira curva direita na saída da El e da Monte. Professor 190, a primeira aerovia, pode conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5075, controle 120 decimal. 205 está autorizado, 340 para Guarulhos, saída da El, Eda, Monte, curva direita corta, pista 10, transponder 5075, controle 1201, conforme rota, tá? 3205. 05, planejamento correto, volta próxima para o pushback acionamento. Semana pronta, obrigado. Solo Salvador Azul 2788 no pátio de cargas, posição 4R para push e acionamento. 2788 autorizado, se tiver que acionar, é porta-táxi. Vai apontar para o táxi 2788. Azul, confirma a restrição do 100 do 4089, está livre até o 4340 sem restrição. Não entendi, quem mandou para o controle? É o Azul 4089, senhor. É subida da El, Leda, Bidev. Firmo, suba o 340, tem restrições. Contact Mike November, has to localize the Farangui 10. Ok, complete LS X-ray, contact the tower on 118.95. Understand 118.95, is this for November 909, Mike November? Correct. Ok, 118.95, good day. Okay. Azul 4167, passa 150, chame agora centro em 1251, alterne 13325. Chama centro 1251, alterne 13325, 4167. Chame 6141, desse mantenha 2000, cruzado final e LS que se vê, ajuste 10 no 8, forme estabilizado. Ainda estabilizado, livre a restrição de 4.000 pelos. Passaredo, está na escuta da torre? Sol, corrija. Confirma sua matrícula 2225 ou 2262? Estou com dois planos do senhor aqui. Ok, 2225, só um minutinho. Azul November, controle. 42 milha de Salvador, serviço radar terminado, não atraso, vou informar para serviço de informação de voo e alerta, Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Secundária 12545. Yeah, 909, Mike November, on the ground at 25, leave by right, call ground 121, this morning. Okay, next right, 1219, 909, confirmo, é o azul 5073, informação Lima, autorização para Ilhéus 180, nível de voo. Só um minutinho para copiar, 5073. Na sua escuta, obrigado. Confirme the Eagle, please. 909, Mike, November, want to go to Eagle. Aerostar, roger, taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha, next report before Juliet. Salvador Azul, 2788. 2788, prossiga. 2788, com POB de 62, 4 horas de autonomia, alterna Serra Bravo, Mike, Oscar, está pronto para o táxi. Taxi via parte principal Índia, ponto de espera, torre 895, ajuste de altímetro 1098. 1098, ponto espera a torre, confirma e transponde pro 2788. 5057. 5057. Janema 1141, 3 milhas para o externo, complete final ILS, torre 1895. Vai aquilo, next left, to... Position 1, Lima, apron 3. Ok, next kilo left 1, Lima, 909, Mike. On the apron 3, attention to the marshal, please, November 909, Mike, November. Ok, next left 5 kilo, attention to the marshal, 909, Mike, November. 0, 0, confirma o momento, poxa, né? 180 graus, 099. A Pêsulo 20 tem sim, é a mono transição Nenim. Eu já anotei o plano, vai aparecer pra mim em mais 3 minutinhos. Assim que aparecer o plano, tá uma cópia. Transição Nenim, November Eco, November India Mike. Janema 315, desça para. Desça via para 2000, ajuste 1018, quando o localizador livre LSXR, pistão 0. Janema 255, reduz a velocidade 220 mais. 329, 1257. Azul 2790, pushback 90. 90, autorizado, separa o táxi. 3-10, autorizado por especialmente, eu não ataque, eu vou você atrás. Seu ponto espera. Eu vou manter o ponto espera do 278. A linha mantém no zero. 2788, a linha mantém no zero. Triângulo 41, solos 30, direita, solo 2 metros, small 9. Direita 1219, acho que é melhor no mais não, vamos lá. Eu não posso ir em taxi alfa, chamamento do Juliette. Opa, do Juliette, melhor no 4-9. 2-7-8, 1-7-0 graus, 0-9, autorizado a decolar, pista no 0. Autorizado a decolagem para o azul 2-7-8-8. Dois. Então 255, desça para 4000, ajuste 1-0, 1-8, desceu para sequenciamento, curva direita para 225, limite ao localizador. Direita 225, limitado ao lado, vou no 255. 80, via Golf 677, saída Coral, 5104 transponder, controle 120, decimal 8, azul 0750. Correto, para posicionamento. Poxa. Para o táxi, azul 2790, POB 72, autonomia 4 horas, oferta é Abraão Papa Lula. Qual o POB, por gentileza? 72. 78, que eu entendi. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1018. Gente, corrigindo o POB 72, autorizado táxi, ponto de espera 0870. Juliette, chama minha aula 4 horas. 0-4-1, dê passagem ao EVR da Azul, após ingresso Juliette, portão 03. Após o processo de tráfego, então, do EVR da Azul, vai pro 03, vou chamar minha aula 4 horas. Afirmativo, dê passagem ao tráfego e após Juliette, portão 03. Minha aula 4 horas. Se não atrasa, eu vou informar e informe para a descida, Juliette, que é daquilo. Controle Salvador, muito boa tarde, bom 964, 5 da Lima, cruza o 200 para o 150. 964, contato radar autorizado via chegada Mari, desça e mantenha 2000, ajuste 1-0-8. 1-0-8 para 2000 via chegada Mari, seria possível voar de SAP ou Duna? Mantém o perfil da chegada Gol com 964. Hoje eu mantendo o perfil 964. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 2790, ponto espera, carteira 10, pronto. 2790, autorizado alinhar, decolar pista no 0, vento número 0, grau 089. Autorizado alinhar, decolar no 0, Azul 2790. Doa 140 e forma estabilizada. Cedo 140, repara aí, estabilizado. Na 32, na 32, tempo para 8, vai passar sempre. 35, continua a aproximação, informaria que está ali. Final ILS, redução para aproximação, chame a torre 1895. 1895. 1395, autorizado Bozo, pista no 0, vento 160, grau 089. Teve Bozo, né? 3 9 0 decolagem 36, controle 120, decimal 8. 208, 790. 255. Cruzando 3.500 pés, 1.018 ajustes. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2790. Azul 2790, contato radar na decolagem, submantém a 180, saída Momo, cancelada as restrições de altitude. Sente, saída Momo, 180, Azul 2790. Paulo, 3805, puxa estacionamento 8. Autorização para o táxi. Reporta táxi 3805. Frequência livre para o pouso de Leste Quebec Hill. Tarifa 5. Puxa, vai estacionamento, passaria do 2225 no Pate 3. Autorizado, quer para o táxi? Passará para o táxi, gente. Já não fica a hora que você pode ser liberado, porque você pode ser liberado, tá? Meu uísque é o que é bravo, afirmo. Só um minutinho pra terminar o preenchimento, por favor. Salvador, 6315, na roça, boa tarde. 6315, boa tarde, qual horário do plano? 6315, levou a ficha. 2275. Oscar Bravo, confirme por gentileza o pad que se encontra. Já Serra Juliette, Bravo Yankee, nível de voo 380 via Pezulo 20 e a posse é conforme rota do plano. A subida será Momo, transição Nenim, primeira curva à esquerda após a decolagem pistão no 7, código 5122 e o controle no 208. Oscar Bravo, o planejamento está correto, me confirma o PLB. Este é o Oscar Bravo, o planejamento correto, para o acionamento do táxi de decolagem, chame torre 118.95. Para o táxi agora, passaria 2225, com PLB de... 67, com 4 horas e meia de autonomia, alternando Aracaju. É o gol no 2. Boa tarde, próximo. 1, 2, 1, décimo 9. O Salvador, gol no 255. No 255, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Chilene 315, ingresso Juliette, portão 05. Juliette para 0305. Torre Salvador, boa tarde, eu passaria do 2225, próximo ponto de espera da 10 na Fesca. Passaria do 2225, boa tarde, autorizado a lenda, colapso de 0.21, 60 graus, 079. Gente, livre ingresso, livre decolagem da 10, passaria 2225. 05161, a bordo. 340, alterna Galeão. Gol 1255, ingresso Juliette, portão 02. Juliette 02, gol 2. Tá 3805, autorizado táxi até o trajeto portão 6 dúzia, aguardando para seguir até o ponto de espera. Até o trajeto 6 dúzia, 3805. O gol 1964, 5 milhas de estado, está autorizado em LS, é que vem da 10? Confirmo, autorizado em LS, é que se rei, pistão na 0, ajuste na 0 no 8, informe estabilizado. Toma aí, estabilizado em LS, gol 1964. Controle azul 2790, solicita a gentileza, pro último ataque. Obrigado, WhatsApp 2790. WhatsApp 2790, obrigado. O 2788, após código, voe direto Paulo Afonso. Após código, direto Paulo Afonso, do 2788. Embarqueamento posição 02. Visual com o mesmo, pátio Índia, quanto espera 1895, 3205. 209? 208. 208, obrigado. 19077, dando para a cópia São Paulo Congonhas. Prossiga. Autorizado São Paulo Congonhas, em vez de voo 360, conforme conta do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5131 e o controle 120, decimal 8. 19077, autorizado Porto Alegre, correção. São Paulo com ex nível 360 via rota do plano proposto. Decola da pista 10, curva à direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5131, controle 208. Correto, 9077, chame para puxa acionamento. Go ahead. 9 Mike November, I told you before I want to go to Aerostar. So request taxi to Aerostar. I'm ready to taxi November 909 Mike November. Are you ready to taxi? I'm ready. Clear taxi via April 3 and go around April 1, main April, and report to taxiway Lima. Okay, go over to via Juliet and around 1, report Lima. Dois e meia, um minuto, cópia Fortaleza. 5, autorizado a colar, pista no 0, vento 1, 9, 0 graus, 0, 7, 9. Iniciando, pista no 0, tá? 3, 8, 0, 5. Interceptando o localizador, está visual com campo, gol, 1964. 64, complete final ILS, torre 1895. 10295, obrigado, um ótimo domingo. Campo Salvador, muito boa tarde, o Zan 3805 da série. 3805, contato radar na decolagem, suba nível 340, saída dela. E para o 340, tá, a gente pode voar da El? Pode 2000, autorizado. E após 2000 da El, obrigado. Passarizo 2225, voe direto Elepa. A presente, direto Elepa. Passarizo 2225. Formaio no inferno, 964. Leda, o TAN 3805? Obrigado, Leda. Boa, Leda, obrigado. November 909, Mike November is the ground. Correto.